BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço BLC3, Ciência no Interior, um programa produzido na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira. E neste habitual espaço BLC3, Ciência no Interior, hoje contamos com um novo convidado, trata-se do jovem Pedro Duarte. Olá Pedro, muito Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, ou seja, bem-vindo à Rádio Boa Nova, em particular a este espaço BLC3, a Ciência no Interior. O Pedro, que é ainda um jovem, tem 29 anos e é de Oliveira do Hospital. Sim, sou. Chamo-me Pedro Duarte, exatamente, tenho 29 anos, sou daqui do Conselho da Freguesia de Oliveira do Hospital. Muito bem, portanto, e o Pedro, pode falar-nos um pouco da sua formação académica, qual é que foi o percurso que seguiu até aqui? Sim, fiz o 12º ano, até o 12º aqui em Oliveira do Hospital, depois ingressei na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, no curso de mestrado integrado de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, e depois, já na parte do mestrado, fiz o mestrado na área de energia, em que fiz também a dissertação no ambiente académico, que tinha como tema a análise experimental do desempenho do motor trifásico com interferro excêntrico. Portanto, e desde novo que sempre teve esta apetência para a engenharia eletrotécnica, para estes sistemas, sempre o despertou, ou como é que foi descobrindo que de facto tinha jeito para estas áreas? Sempre gostei da área da engenharia, mas depois a parte da engenharia eletrotécnica foi surgindo ao longo dos anos, mas sempre gostei bastante da área da engenharia, não especificamente da engenharia eletrotécnica, mas com o passar dos anos fui começando a gostar mais. Muito bem, portanto, e hoje podemos dizer que faz aquilo que gosta? Sim, penso que sim. Portanto, recapitulando, o Pedro Duarte tem 29 anos, é então natural de Oliveira do Hospital, é um oliveirense, fez mestrado integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores na área da Energia na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e a dissertação foi realizada em ambiente académico com o tema Análise Experimental do Desempenho do Motor de Indução Trifásico com Interferro Excêntrico. Foi isso que nos disse. Tratam-se aqui de uns palavrões. Não sei se de alguma forma é possível traduzir por miúdos, ou de facto só mesmo quem está por dentro destas matérias saberá do que se fala. O motor de indução trifásico é um dos mais utilizados na indústria e no dia-a-dia. E então o estudo é uma das avarias é o interferro excêntrico, e é baseado no estudo, o desempenho, o que é que pode provocar essa avaria no desempenho dos motores, e foi isso que eu fiz na minha dissertação, basicamente. Portanto, e de alguma forma também acabou por impressionou quem avaliou a sua dissertação neste estudo. Pedro, daí até chegar à BLC3, o que é que fez, ou que caminho é que seguiu? Quando acabei os estudos, os meus professores aconselharam-me em primeiro lugar procurar na zona. Era também uma das dos meus objetivos, era ficar pela zona. Portanto, queria ficar aqui pelo concelho ou nas proximidades, sim, não é? Sim, se possível, sim. E então vi a proposta da BLC3, concorri, e depois fui chamado às entrevistas e acabei por ficar por lá. Que proposta era essa, da BLC3? Era uma proposta de um bolseiro de investigação na área, para um engenheiro eletrotécnico na área da eletrónica e da automação. Isso aconteceu logo após concluir sim, o mestrado? Sim, aconteceu após concluir o mestrado, sim. Portanto, estava tudo, parece que sim, encaminhado parece tudo bem, sim. para que acontecesse. Portanto, respondeu a esse anúncio e foi aceito. Portanto, está na BLC3 desde outubro de 2017. Na BLC3, Pedro, o que é que na prática desenvolve, ou o que é que nos pode pode contar ou partilhar connosco sobre o trabalho que desenvolve na Bell C3. Na Bell C3 estou inserido na equipa de concepção de protótipos, que tenho mais dois colegas, o José Monteiro e o João Batista, que já aqui estiveram também. Muito bem, portanto já só faltava o Pedro ou sim, ainda há mais algum na equipa? Temos outro colega que, também, mas que é mais recente agora, também nos ajuda. Como é que ele se chama? Chama-se Alexandre Santos. Portanto, o Alexandre... Está a acabar com a engenharia informática, Alexandre, e agora está mais recente. Que se vá preparando também, que daqui a nada também estará por aqui a contar-nos a experiência dele. Portanto, juntamente com José Monteiro e João Batista, na concepção de protótipos, Pedro, fale-nos um bocadinho mais do que ele faz. Pronto, o que é que nós fazemos? Né? Dependendo das necessidades da parte mais laboratorial, nós tentamos fazer o scale-up tecnológico para a parte industrial, ajudamos nessa parte. É preciso um determinado equipamento para desempenhar uma função e nós tentamos resolver esse problema. Portanto, na prática, vocês constroem máquinas novas. Sim, que ainda não existiam, portanto, soluções que ainda não existiam. Fazemos alterações a máquinas já existentes. Portanto, adaptações, não é? Para o que é suposto fazer naquele caso. Uhum. E no caso em particular, portanto, estes protótipos são para aparelhos que são utilizados lá na BLC3 ou também têm pedidos de fora da BLC3 para que ali sejam desenvolvidos esses sim, protótipos? Temos, tanto na BLC3 como para fora da BLC3 já vamos tendo alguns pedidos também, sim. E os resultados têm sido positivos? Para já sim, têm sido. É claro que tem uma fase sempre de investigação, que em algumas fases é mais tentativa e erro. Ainda mas faz parte, não é? Claro que sim, acho que sim, faz parte dessa parte do desenvolvimento dos protótipos. E sim, tem corrido bem, dentro dos possíveis tem corrido bem, sim. Uhum. Quer dar algum exemplo de algum protótipo que tenham desenvolvido, não sei, e que esteja a ser utilizado pela BLC3? O meu colega, acho que já no, quando cá esteve, falou também da linha de descasque, se esse é um dos exemplos. Da Pera Passa, não é? Da Pera Passa, exatamente. Ele falou, é um dos protótipos que desenvolvemos lá, sim. Uhum. Portanto, não existia nenhum equipamento que fizesse que facilitasse também a promoção deste produto, que é um produto endógeno, não é? Exatamente. Do Conselho de Oliveira do Hospital. Portanto, para esta altura, o Pedro é bolseiro de investigação sim, na BLC3. Isto por quanto tempo? Iniciou em outubro de 2017. Até outubro deste ano serei ainda bolseiro de investigação, sim. Portanto, e a esta altura, que perspectivas é que tem quanto ao futuro? Acha que poderá continuar ligado à BLC3? Tem outras expectativas? Se dependesse só de mim, eu gostaria de continuar, porque gosto do projeto da BLC3, acho que é uma coisa que não, pelo menos para a região, não existe nada do género e faz a promoção também da região. E claro que não depende só de mim, mas se dependesse de mim, sim, que gostaria de continuar. Não continuando, imaginemos quais é que poderiam ser possíveis locais de trabalho para o Pedro. Há várias alternativas, obviamente. Aqui na zona, por exemplo, a Sonei é uma delas. Uhum, portanto, e empresas que onde seja necessário alguém, sim, não é? Para este tipo, para desenvolver este tipo de trabalho. Claro. Muito bem. Portanto, já nos disse que por si, sim, continua na BLC3, porque também nos disse logo no início que gosta da sua terra, gosta de Oliveira do Hospital, sempre teve a intenção de por cá continuar, portanto, sim. E esta era a oportunidade de por aqui ir desenvolvendo a sua vida. Claro que sim. Portanto, Pedro Duarte, então, bolseiro investigador na BLC3, está então inserido na equipa de concepção de protótipos, em conjunto com os colegas que já passaram por cá, o José Monteiro e o João Batista, e tem como principais funções a concepção dos sistemas elétricos e eletrónicos desses mesmos protótipos. O Pedro é de cá, conhece então a BLC3, esteve a par logo quando da criação desta estrutura, porque estava por cá, por Oliveira do Hospital, mas ainda se lembra do primeiro dia que entrou no campus de tecnologia e inovação, sabia que ia encontrar o que hoje sabe? Provavelmente não, não sei, lembro-me do primeiro dia e tinha se calhar uma noção um bocadinho diferente, que, obviamente que com o passar do tempo vamos apercebendo de coisas que não tínhamos noção disso. Portanto, o Pedro já foi para o local, para as atuais instalações em Lagares da Beira. Sim, para Lagares da Beira, sim. Também de alguma forma foi acompanhando a melhoria daquele espaço. Sim, sim, sim. Imaginava que um dia no seu concelho pudesse existir um campus desta qualidade. Já mereceu a visita de vários governantes, até do próprio Primeiro-Ministro. Imaginava que um dia em Oliveira do Hospital pudesse existir algo deste género? Possivelmente não imaginava, porque aqui, como toda a gente sabe, no interior é muito difícil e cada vez mais se assiste à migração das pessoas do interior para o exterior. E é um bocado difícil de imaginar, tanto seja aqui em Oliveira do Hospital como noutra zona aqui do interior. Portanto, acho que é uma coisa boa aqui para a região. É a prova de que estes espaços não estão só nas grandes metrópoles, não é? Exatamente. Ou junto ao mar, porque há sempre esta tendência de que o que está localizado no litoral ou então nos grandes centros urbanos é que é mais valioso. Pedro, para quem nos escuta e também nunca ouviu falar da BLC3 e caso se defronte com uma proposta, com as candidaturas que possam ser disponibilizadas pela BLC3, que consiga ou é que dá a essas pessoas? Conselho é que dou. Assim, acho que é bom, se as pessoas quiserem vir para o interior, obviamente, quem for de cá já penso que já conhecerá mais ou menos o que é que se trata. Quem for, claro que investiga um bocadinho e percebe que é um projeto diferente do que existe em Portugal. E vale a pena. E vale a pena vir para cá, se assim o entender, claro. Muito bem, portanto temos aqui um defensor também deste projeto de Oliveira do Hospital, o Pedro Miguel Gonçalves Duarte. Pedro, muito obrigada por ter vindo à Rádio Boa Nova falar um pouco também do trabalho que desenvolve na BLC3. Vamos aqui recebendo jovens investigadores, também pessoas com projetos criados e incubados na incubadora da BLC3. É um gosto para a Rádio Boa Nova poder também dar alguma visibilidade ao trabalho que ali é desenvolvido. Pedro, muito obrigada, muito boa tarde. Obrigado, boa tarde. Ficamos por aqui neste espaço BLC3, a ciência no interior. Voltamos no próximo programa. BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior.